É tão bom poder ver mais um dia nascer. Passarinhos voam livres pelo ar. Eu ouço o mundo à minha volta a cantar. Ei, ouça! Abelhinhas no céu, na colmeia fazem mel. Que delícia todo dia poder comer. Os meus sentidos me dizem que é bom viver. Que cheiro é esse que eu senti? Que não me engana, meu rostinho que eu vi. Ei, quem pode ser? Agora vamos, toque aqui. Uau, isso é tão bacana. Meus sentidos dizem que o que eu vejo, ouço e sinto é você. Vamos lá, vem cheirar e ouvir e sentir comigo. É demais! Inspirar e soltar é tão gostoso poder respirar. E tantas coisas lindas que nós podemos ver. Com seu olfato e visão, seu paladar e audição. Seja um esquilo ou um urso ou você, os sentidos dizem que é bom viver. Os sentidos.